falta. O que eu preciso encontro pela estrada. Faço a fogueira, acordo a malta, que não tem medo de bater em porta errada. Oh, Ah.